Mais uma canetada, selo da Lude. Só te quer tão bem. Ciúme é normal, todo mundo tem. Mas tem que medir, nada que é demais faz muito bem. Eu não seria capaz de trocar você. Quero estar contigo até o envelhecer. Dormir de conchinha com a minha neguinha, te abraçar quando o mundo te der medo, fazer do meu peito seu melhor travesseiro, sentir o cheiro bom que vem do seu cabelo. Faz muito bem. Eu não seria capaz de trocar você. Quero estar contigo até o envelhecer. Dormir de conchinha com a minha bruninha, te abraçar quando o mundo te der medo, fazer do meu peito seu melhor travesseiro, sentir o cheiro bom que vem do seu cabelo. Seu cabelo.